controle 862, boa noite. 62102, boa noite, chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari. Jacaré, 6312, desça para 2006, o ajuste 10016. 2016. Polícia Juliette Delta, prossiga. Delta, solicito autorização de retorno. É, posição 10 do pátio principal para posição 9 do pátio 3. Autorizado ISC Juliette Delta, reporte no término. Reportaram no término, o Delta. Querido 9808, é a torre? Prossiga. Só poderia formar o estimado para início do acionamento? Mais uns 3, 4 minutos. Ah, ok, obrigado. autorizado para o procedimento, reporte localizador. Autorizado, vai reportar no localizador, 6202. Guardião 05, prossiga. Ciente, Guardião 05, 1300 pés, da presente livre da colagem Pro Norte, vento no 0 grau 04 nós. Passaria do 9808 para pushback e acionamento. É do 9808, livre acionar chame táxi na remota. Afirmativo. Livre pushback e acionamento, chamará para o táxi. Sou chamador fora do solo, para norte, em atenção para mim presente, guardião 05. Tende guardião 05, decolou 05, chame o controle 1208. 1208, guardião 05. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou de Salvador, está seguindo para o setor de Simões Filho e patrulhamento. A intenção é manter no setor 1310 na escuta permanente, condições visuais. Condições visuais ao pesado. 05. Localizador 6212. 6212, complete aproximação, aproximação torre 18 decimal 95. Confirma a frequência, por favor? 18 decimal 95. 95, é. Web 5809, dista para 2000, ajuste 9096, autorizado procedimento, reporte localizador. Postará no da 3600, desça para 3000 pés, ajuste 9019. 3000, travou, Xanai 6212? Agora baixou e travou. Web 5809, chame torre, 1 noite, decimal 95. Comodoro, passarei do 9808 para o táxi, 14 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Fortaleza. Zero no meio. Via Fate 1, Índia, no ponto de espera, reportar a prova. Boa noite, o WebJet 589, foi ele. Boa noite, Web 5809, continue a aproximação, aguarde pista livre. 589. 6212, solo 10, direita, táxi via Alfa, Juliette, porta 11. Alfa Juliette, 1-1, obrigado. Oi, esse Juliette, obrigado. Estacionado, pátio 3, obrigado e uma boa noite. Boa noite, Juliette, né? Vento 1-1, 0 grau, 0 meia dúzia de nós, livre pouso, pista 1-0, check trem. Foi checado, livre está próximo ao ponto de espera, pronto. Passarei 9808, mantenha o ponto de espera. Afirmativo, tá lá, mantenha o ponto de espera. Do 9808, a linha mantém 1-0. A linha mantém, 9808. localizador, chama 3600. Seu 3600, chame torre 18 decimal 95. 295, por aí. Dono 643, a sua identificação, chegada é bom, se desça para 4 mil pés. Ajuste 10 no meia. Boa noite, são 3600. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Passaria do 9808, vento no 10 graus, 07 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem para o 9808 da passarela.